O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Stop a destruição do mundo, mas antes de mais nada, stop a destruição da saúde, porque essa é a nossa principal, nosso principal enfoque, a origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais e econômicas. E tudo o que vai mal na sociedade, no mundo, no clima, primeiro foi mal dentro do ser humano, vai mal dentro do ser humano. E através da nossa atuação, seja num comportamento, em atitudes destrutivas, invertidas, invejosas, que nós destruímos tudo aquilo que temos de bom deste paraíso que nos foi aquinhoado, que é esse planeta maravilhoso. Então, tudo isso que nós fazemos vem do interior, mas também vem do interior toda espécie de energia ruim que está poluindo o planeta Terra. Esses experimentos já foram feitos pelo cientista Masaru Emoto, que fez a análise de moléculas de água e comprovou a atuação da psique do ser humano nas moléculas de água. Portanto, nossos pensamentos ruins, nossos sentimentos, nossas más intenções, elas se refletem até nas moléculas de água, desorganizando, deformando ou dando formas maravilhosas. Nas nossas palestras, nós explicamos tudo isso de forma científica, as questões da radiônica, da radiestesia, a questão da medicina energética. Então, esse é um campo de nossa especialidade, como a mente do ser humano está destruindo o mundo e a natureza. Agora, como eu já disse, nosso enfoque principal é como nós destruímos a nossa saúde e quais são os meios mais apropriados de lidar com isso sem medicamentos, sem remédios assim tradicionais, e sem cirurgias e sem hospitalizações. Então, evidentemente que os médicos tradicionais não apreciam a nossa metodologia, mas é não só a mais eficaz na recuperação da saúde do ser humano, mas também na prevenção. Aqueles que quiserem saber mais poderão acessar o nosso site de psicanálise integral, www.stop.org.br ou www.trilogiaanalítica.org. E o nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. Olá, doutor Kepp. Estava lendo um livro que eu escrevi há uns anos atrás, O Homem Interior. E aqui na parte A, sobre a patologia, no capítulo 7, né? A 7, eu escrevi um capítulo dizendo assim: o ser humano só realiza o que lhe dá lucro. Então, falando o que a Cláudia falou em outras palavras, eu quero dizer isso, que a civilização ocidental está acostumada a ver todo mal assim no exterior. Daí o motivo de tantas guerras, né? Principalmente na Europa. Guerra entre os vários países, porque um achava que o outro que prejudicava. Então isso vem de uma ideia, a gente chama de paranoica. Na paranoia, a pessoa acha que todo mal que ela tem vem de outras pessoas, e geralmente as crianças de 2 a 4 anos é que têm essa ideia. É por isso que nessa idade as crianças são muito briguentas, uma morde a outra, não deixa brincar assim a vizinha, a outra criança brincar com os brinquedos dela. Inclusive são rebeldes, né, na família com os pais. Agora, o que acontece é isso. É que a maior parte das pessoas é fixada nessa fase infantil até 6 anos, e quando adulta, essas pessoas continuam, que é, vamos dizer, mais de 90% da humanidade. O ser humano continua querendo fazer tudo em benefício dela. O ser humano, ele quer que tudo gire em torno dele, portanto. Então, o que que acontece? O indivíduo vai fazer, por exemplo, uma empresa, ou então vai trabalhar numa firma qualquer, ou então constitui família, mas tudo isso com o intuito de beneficiar a ele. E essa atitude é que causa todos os problemas que o mundo tem. Então, a pessoa que, por exemplo, não cuida, vamos dizer, o país que vive. Então, a gente pode ver esse número enorme, né, de brasileiros saindo do país para viver melhor em outros países, principalmente os países que têm moeda forte, como Estados Unidos, né? E ficam lá numa situação difícil de trabalho para poder ganhar mais do que ganha no Brasil, 2, 3 vezes mais, para economizar dinheiro e depois montar uma empresa aqui, ou então acaba ficando por lá mesmo. Isso é uma atitude totalmente egocêntrica. Inclusive os próprios americanos ou europeus, que não querem cuidar do país em que eles vivem, mas só tirar vantagem. Por exemplo, os países, às vezes, têm muita riqueza, principalmente através das multinacionais, né, que exploram os países. A gente chama do terceiro mundo, quer dizer, os países que não têm recurso para montar suas indústrias. E esses países levam seus povos às doenças porque eles perdem a noção do trabalho. Agora, veja, interessante, até nas revistas, eu li agora, semana passada, uma revista que dizia como ser rico, ou então como ser milionário. A revista mostrando que o ideal do ser humano seria o dinheiro. Não o ideal do ser humano deveria ser ou deve ser a questão da ética, a questão do trabalho, a questão até mesmo espiritual, né? Questão assim de uma atitude séria em relação à vida, uma atitude madura. Então há um encontro aí entre essa parte até espiritual com a parte psicológica. Então, qual é esse encontro, né? Tanto, vamos dizer, a parte espiritual, a parte ligada às religiões, né? Aconselho a pessoa a ser mais assim, um servo do bem, quer dizer, ajudar os outros, ou então ajudar o próprio país, ou então ser complacente com os outros, tratar bem os outros e ajudar e ser compassivo. E essa atitude seria uma atitude madura para o campo da psicanálise. E então nós notamos isso, que tanto o aspecto religioso como o aspecto científico coincide nesse ponto, enquanto que as pessoas doentes seriam as pessoas só voltadas para os interesses delas, como a religião, então pode falar, né? São pessoas que não têm assim uma atitude, vamos dizer, de ajuda, uma atitude de caridade, que é a expressão mais comum na vida religiosa. Então, o que é uma conduta adulta, né? Além essa que eu falei, de ajudar os outros, de ajudar a família, de ajudar a cidade em que vive e principalmente o país, a pessoa não, só quer usufruir. Então imagina, se todo mundo tira o que pode do planeta em que vive, esgota rapidamente o planeta. Então um outro dado assim que mostra a maturidade da pessoa, se ela suporta os reveses da vida. Quer dizer, não é uma pessoa que reclama de todos os problemas que aparecem. São pessoas que aceitam, né, os problemas e lidam com eles e tocam a vida. Mesmo que tenham dificuldades enormes, levam a vida com uma certa satisfação. E o terceiro elemento importante é se a pessoa tenta ajudar o próximo. Então, na conduta adulta, o indivíduo ele procura ajudar a humanidade. Que, aliás, se o indivíduo faz tudo o que pode para benefício do país, dos outros, né? O benefício da cidade em que ele mora, ele também age em benefício dele. Agora, se é uma pessoa que quer tirar tudo dos outros, tudo da cidade, tudo do país, é um indivíduo que acaba esgotando os recursos do país e dos outros e acaba prejudicando a si próprio. Agora, nós temos aqui um grupinho que eu gostaria que eles comentassem essas questões que eu levanto, essa questão, por exemplo, da maturidade, né? Essa questão da doença, o que seria a doença. Quem deles quer falar? Primeiro a Luciara, que é professora de inglês. Então, doutor Kepler, falando dessa questão de ter maturidade para lidar com os problemas, estava pensando em falar um pouquinho sobre essa questão que eu vejo que é tão problemática entre os professores. A gente está dando uns workshops de educação trilógica, né? Dando os conceitos que o senhor descobriu, que o senhor escreveu e tudo. E a gente vê que nas escolas tem tantos problemas de relacionamento, relacionamento entre os professores, entre professor e aluno, o estresse é tão grande, assim, há tanta violência. E quando a gente chega dando assim, os conceitos da trilogia, mas os professores aceitam tanto, é como uma esponja, é como um oásis, assim, é a única solução para diminuir esses problemas que eles têm, que são grandes. Então, aí eles começam a entender que o problema é psicológico, que tem que ver dentro da pessoa, que não pode projetar tanto. Eles aprendem a lidar com as pessoas mais difíceis, a vibração aumenta, eles se sentem mais motivados. Então, está sendo assim, um trabalho muito bacana de ver como que a educação está esperando esse trabalho do senhor. Mas nota que até os alunos, né? Quando o professor tem, de fato, interesse nos alunos, na vida dos alunos, no crescimento dos alunos, os alunos percebem, nota isso? Sim. É uma conduta energética que o professor estabelece e a aprendizagem depende exatamente disso. E se o professor vai lá para ganhar o dinheiro pelas horas de aula que dá, uma coisa assim egocêntrica em benefício dele... Então, o que acontece, né? Os próprios alunos se revoltam e perdem o respeito por aquele professor. É isso mesmo. Então, como conclusão, o que, que a gente tira, né? Que o ser humano só é respeitado se os outros seres humanos notam que aquele indivíduo age em função do bem coletivo, age de um modo, a gente pode dizer, alterocêntrico, né? Coloca o centro no mundo, nas outras pessoas e não na pessoa dele. Quem mais agora Inclusive, quer falar? Doutor Kepp, eu achava oportuno aqui, nós já temos algumas, né, diretoras, professoras, procurando esse trabalho dos workshops de educação. Então, aquelas que estiverem ouvindo esse programa e tiverem interesse em ter esses workshops de educação trilógica nas suas escolas, podem entrar em contato com a Luciara no telefone da Millennium, que é o 38140130, em São Paulo. Mas o que seria uma formação trilógica para os professores? Bom, são dados muitos conceitos da psicopatologia, principalmente, e tratados, assim, problemas que eles têm na prática do dia a dia em sala de aula. E as professoras aprendendo a lidar com a própria psicologia, que é do ser humano em geral, elas vão ter muito mais ferramentas para lidar com a problemática que eles têm em sala de aula, a problemática dos alunos. E qual é a problemática principal? A questão da inveja é muito forte, né, Dr. Kep? Porque os alunos têm dificuldade de aceitar a autoridade, o bem que os professores representam, estão trazendo conhecimento, fonte de bem para eles. Eu gostaria de acrescentar uma questão aqui, Dr. Kep, porque recentemente ligou uma educadora, uma diretora de uma escola de São Carlos, aliás, da cidade do seu nascimento, dizendo que ela estava totalmente encantada com o que ela entendeu que o senhor escreve nos seus livros a respeito da liberdade, do uso que da liberdade para o ser humano. E que ela não sabia como fazer com os alunos, porque a psicologia vem desenvolvendo uma ideia de que a pessoa, na educação em casa, na educação na escola, não pode frustrar os alunos, não pode dizer não. Qual que é o limite? Quando que deve se brecar o comportamento de um aluno, de um filho? E quando que se deve deixar a criança em liberdade? Então, eu diria que o uso errôneo da liberdade é o principal fator das confusões e dos problemas nas escolas. Sabe, eu acho que o próprio Freud falava que é muito importante a criança aprender desde cedo a se frustrar. Quer dizer, notar que o mundo não está à disposição dela, né? Quer dizer, notar que não pode fazer tudo o que quer. Quer dizer, a questão de educação depende muito do indivíduo, né, que aprende desde criança a, vamos dizer, a se frustrar no sentido de não ter tudo aquilo que ela quer, que essa criança quer, ou então que esse adulto quer. Tem até aquela comprovação científica de uma escola em Londres, famosa nos anos 60, né? Summerhill. Ele tentou usar aqueles conceitos de Freud e deixava as crianças, elas não tinham horário, podiam ir à aula só se quisessem. E depois de muitos anos, aquelas crianças se tornaram adultas e nenhuma deu nada na vida. São todas assim, sem profissão, frustradas, infelizes. Então foi mais uma comprovação científica, né, dessas ideias. Mas o importante não é só o adulto frustrar a criança ou o próximo. O importante é a própria pessoa se frustrar. Por exemplo, né? Isso antigamente falavam muito, principalmente os indivíduos místicos. A pessoa tem algo que ela gostaria de comer, ela evita comer naquela hora. Então, isso é uma frustração tremenda. Então, gostaria de falar algo até ofensivo para o outro e não fala, se contém. Ou então ela gostaria de ver um programa muito assim de valor na televisão, no cinema, então ela se detém e não vai. Quer dizer, a questão da frustração é um treino que a pessoa faz para ter um bom caráter. Então agora vamos ouvir o Dr. Ademar, o que ele gostaria de falar sobre os milhares de doentes que ele atende por ano. Então, doutor Kep, eu estava pensando que ocorre uma semelhança entre o médico e o professor de alguma forma, porque praticamente os pacientes, eles têm a mesma problemática, né? Ou seja, às vezes eles vão ao hospital por doenças assim que não teriam necessidades, né? Então, o que eu noto é o seguinte, que a pessoa não quer se frustrar e ver que às vezes aquela doença não precisaria de ir ao hospital, né? De precisar de remédio, medicamento ou às vezes até mesmo internação. Mas a pessoa, a gente nota o seguinte, que ela usa a doença exatamente para não assumir a responsabilidade dela, né? Para não se tornar uma pessoa adulta. E com isso, ela o quê? Ela alimenta esse sistema maluco aí. Ou seja, aumenta o quê? O número de medicamentos, a lucratividade, né, dessas empresas, os hospitais que têm que ser abertos. Então, o papel do médico, no fundo, seria assim, mais uma conscientização para desmamar essas pessoas dessa fase infantil, de não ficar tanto nessa fase oral, né? Ligado aos medicamentos. Ou seja, fazer a pessoa crescer mais e ela se ver que ela é a própria causadora da doença dela. Inclusive, tem que haver uma distinção, né? Entre, por exemplo, um sintoma. A pessoa tem um sintoma, uma dor no estômago, uma cólica, qualquer coisa, dor de cabeça. Esse é um sintoma. Não pode ser chamado ainda de doença. Agora, quando vai a um cirurgião, é claro, o cirurgião quer operar para ver o que, que tem lá, causando aquela cólica, aquela dor. Vai num outro tipo de especialidade médica, ele usa os recursos que tem para ver fisicamente o que a pessoa, então, manifesta. Agora, a maior parte dessas pessoas que têm sintomas, pode pôr a mais de 50%. Elas não teriam que fazer um tratamento orgânico como fazem, tomar medicamento. Às vezes, eu já presenciei, né, uma criança de tenra idade tomando medicamento contra a epilepsia durante 2 anos, simplesmente porque ela teve um desmaio ou algo assim. E depois ficou constatado que ela não tinha nenhuma lesão cerebral, nada, quando fez o exame, né, eletroencefalo. Então, apenas teve um desmaio e foi orientada nesse sentido. Enorme prejuízo para ela. Assim também, a maior parte, né, dos medicamentos, a pessoa toma por causa de sintomas e não doença. Doença é algo que já está, vamos dizer, constatado no órgão, né? E que é visível por radiografia, por outros exames. Agora, vamos ouvir o que, que a nossa sueca tem a falar, Helena Melander. Então, acho muito interessante essa questão de educação trilógica, que na nossa escola Millennium, a gente ajuda também os alunos de analisarem o mundo de uma forma mais correta, né? De eles entenderem o que, que eles falam na mídia, de não acreditar em tudo. Então, por exemplo, eu estava lendo uma revista sueca de saúde essa semana. E lá eles sempre apresentam um monte de estudos científicos, o que deve, não deve fazer, não deve comer para ter mais saúde, né? Então, um desses estudos diz que as mulheres que têm relacionamentos bons com seus maridos, elas têm menos problemas cardíacos. Então, eles estão aconselhando todas as mulheres a terem um casamento bom. Então, eu perguntei para os meus alunos, assim, o que, que vocês acham dessa ideia, né? Desse aconselho. Eles falaram, ah, não, parece, faz sentido, sim. Mas aí mostrei para eles essa inversão, né, que o senhor descobriu, né? De ver que, assim, tudo vem de fora. Então, um casamento bom vai dar saúde. E não que uma pessoa que é mais conscientizada, que é mais interiorizada, tem mais contato com os próprios sentimentos, ela vai ter provavelmente um casamento melhor e também mais saúde. Inclusive, saúde a pessoa já tem, né? É que a gente que atrapalha a saúde. Mas sabe, Miranda, às vezes a pessoa reclama não de um casamento ruim, mas de um casamento bom. Exatamente. É muito invejosa, então casa com um homem ideal, uma mulher ideal. E aí, tem inveja, ataca o tempo todo até destruir. Então, para maiores informações sobre os assuntos tratados neste programa, os livros publicados da Psicanálise Integral, toda a programação de TV e de rádio dos programas de Trilogia Analítica, acesse o nosso site www.stop.org.br ou contacte a CITA pelo telefone 011 de São Paulo, 3032-3616. Até a próxima!